Bravo, Bravo, Papa, Bravo, 7. Pushback, acionamento, Sené 6224. Dois, dois, acionamento, Sené 6224. Dois, dois, Alívio no 1, não chame táxi, chame 6224. Livre 6224, chamará. Salvador é o total 9908, informação Victor. O 9908, confirmando destino Guarulhos, nível 320. Afirmativo. Só um minuto, vou checar aqui sua rota. Total 9908, confirme se é RVSM. RVSM sim, RNAV 5 negativo. Ok, ciente, total. Salvador, TAN 3305, Virgin Black, acionamento 06. Tá livre, TAN 3305, chame táxi. Passará, 3305. Para final, chegando. Ciente, autorizado pouso pista 17, o vento 070 graus, 3 nós, Bravo Vitor Tan. Livre, pouso, tá? No 5972, chamo Centro Recife. Frequência no 251, alternativa no 3325. 1251, 3325, obrigado. Vitor Tão, o seu solo aos 35, compadre que estaciona. Barbata, está autorizado fazer o 180, retorno pela pista, última saída esquerda, Barbata. Lufthansa 305, Astanópolis, UB 107, 4 horas na autonomia, Natal, alterna para o táxi. Lufthansa 05, Pátio Indy Alpha, considera 2895, altímetro no 0, no 3, bom boa noite. Pátio Indy Alpha, Lufthansa 305. Sim, seguindo o foco é acender a vinha, que é o Lufthansa 305, número 2, ponto espera 10895. Número 2, 895, Astanópolis, Lufthansa 305. Para o táxi, o Oceaner 6224, tem 104 a bordo, 1h45 de autonomia, terreno Salvador. Indy Alpha, ponto espera 2895, altímetro no 0 no 3, bom voo e boa noite, Oceaner 6224. Ok, Indy Alpha, ponto espera 2895, Oceaner 6224, obrigado, boa noite. Total 9908, cópia. Copia. Total 9908, Guarulhos 320 está autorizado via Peruísque 50 até Nilsa. Após direto, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Eudes. Aciona 5411, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos nível 320 via Peruísque 50 até Nilsa, após direto. Decolada 10 com curva direita, Dael Lida após Eudes. 5411, transponder 1208, controle total 9908. Pátio 3, semi pronto, pushback total 9908. Chama lá. Do Oceaner 6224, ponte, espera pronto. Sente autorizado, alinhar e decolar, vento 060, grau 59, 6224. Ali decola pista no 0, Oceaner 6224. Lutan 3305, ponto esperado a 10, pronto. Sente autorizado, né? Mantenha. Nem mantém, 3305. 224, decola os 41, controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. O Sané 6224, 1500 na PUCA. Contato radar, sopa nível 230, perfil PUCA, Sané 6224. Ok, subindo a 230, 6224, solicito quando possível para onde era, Caju. Aguarde. Boa noite, Sinai 6212, informação, Vitor. 6212, a sua identificação, autorizado chegada a mais, isso para o nível 050, estou o time, estou no 0, 1, 3, 21. 050, 6212. Possibilidade de ir lá para o Itap, 6212? Vou Itap, 6212. Itap, obrigado. 6224, vou e Aracaju. Aracaju, 6224, obrigado. Decola os 43, controle 208. 208, 3305, boa noite. Salvador, boa noite, o 3305, decola. 3305, contato radar, saída PUCA. Pode manter o nível de voo 330, se você vigilar. 330, PUCA, 3305. Total 9908 para pushback acionamento. Tá livre o total, chame táxi. Livre, chamará para o táxi, total. 13, Bonfi Arrival. Pula Chané 6224, solicita nível final 22150. Sobe, mantém o 50, 6224. 50, 24. Azul 4107, a sua identificação. Chegada a Maio, desse mantém o 060. Salvador, na escuta do Tango mais Golf. 9908 para o táxi com 3 a bordo, 3:45 de autonomia, alterno Galeão. LA212, livre descida 2000 pés, ajuste no 013. Após etapa e duna final IELS autorizado. 2.0013, Itapidura, autorizado LF, 6212. Despate 1 no Índia, Alfa, 10895, boa noite. Então, 3305, chama Centro Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, alterno, chama nada. 12, do Pate 1. 685, alterno 2545. Afirmativo, empleado sempre do deslocamento. Tango Mike Golf reportará o cargo. Afirmativo. Alterno 2545. 2625, 2545, 6224. Azul 4107, livre descida 3000 pés, ajuste no 013. 3600 desse, mantém o 050. 3600. Boa noite, total 9908, próximo ao ponto de espera, próximo. Autorizado total, aliás, decolar, vento 080 graus, 5 nós. Ali decola, total 9908. Localizador, Xunami 2612. Xunami 2612, complete final, chame torre, frequência 11895. 295, boa noite, Xunami 2612. Boa noite. Descida 2000 pés, 407. Autorizada final no zero. Crossing 4000 feet, depois call 019. Local 019, descendo 2000 feet, altimetro 71013. Descendo 2000 feet, on 1013, depois call 019. Controle Salvador, total 9908. Total 9908, contato radar. Sobre manter o nível de voo 320, serviço de vigilância. Seção 320, total 9908. Salvador, boa noite. Oceano 6212, passando externo, final funciona 0. 76212, autorizado pouso, cheque trem, vento 080 graus, 89. Tem pouso 6212. Set localizer. Heading 220, set localizer, report for 019. Portugal 09, turn left, head 160. You're clear to intercept the final approach. Speed 180 knots. Heading 180 by the left, clear to intercept the final approach. Runway 10. Speed 180 knots, the Portugal 09. Head 130 now. Heading 130 now, I Portugal 09. Azul 4107 no localizador, complete final, chame torre, frequência 118.95. Obrigado, bom trabalho. Tá 3600, livre descida, 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil pés, tá, 3600. Azul 4107, repartindo em checado final no 0. Boa noite, Oceana 6212, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, Oceana 6212. Alfa antes da Juliette, ingresso 6212. Salvador, na escuta do Tango Mike Golf. Afirma. Tango Mike Golf, informa término de reboque na remota 12 do Pátio 1. Muito obrigado a todos. Tente, Tango Mike Golf, boa noite. Boa noite. Mais 20, 30 milhas. Gente, reporte no retorno à rota de saída. Gente, reporte nada, total. É Portugal 019, complete final approach, contact tower frequency 118.95. Oh, boa noite, é Portugal 019, on final, runway 10. Trem embaixo, travadas no 4107. 07, livre pouso, 080 graus, 5 nós. Livre pouso, no 4107. Portugal 019, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, é Portugal 019.